1233, chame o centro Recife. Frequência no 26, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Centro Recife, 1260, 1288, gol no 233. Tango, Vitor Kilo Delta, informação de tráfego 12 horas, 10 milhas, como oeste, está indo para Serra Brava, Lima, Papá, até Tango, Arco do November. Assista o tráfego, Vitor Kilo Delta. Até Tango, Vitor Kilo Delta, 49 milhas oeste do Verde de Salvador, evitada encerrado, mantenha sob regras de voo e divisão 105. E chama o centro Recife aí no 26, decimal 0, alterna no 28, decimal 8. 0 graus com 08 nós. Azul 4234. Papá Romeu, até o meu gosto, prossiga. Calibrando a federação, autorizado sobrevoo da paralela próxima a Unijorge, não intercede com o estão do zero. Papá Romeu, até o meu gosto, informa o Boeing 737 da Gol, recepção na final da pista no zero. Ok, está sendo zero na ave, não vai interferir. Sim. Gol 755 estabilizado e LS X-Ray da 1 no zero. 755, controle de aproximação, chame a torno no 8, decimal 95. 755, chamará. Salvador, gol no 755. Gol no 755, altímetro 1 no 0, no 7, na visão. Ainda não, estou com informações intermediárias, assim, não acho, chamado. Agora sim, visual. No 755, pouso autorizado, pista no zero, em torno 40 graus com 0,8 nós. 7557, baixado para lá. 234, decola os 31, chame o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, azul 4234. Salvador, azul 4234, passa 1.100 pés na Fuca, transição Aracaju. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída Fuca. 350 via Fuca, 4234. 4753, desça para 2 papéis, autorizado o final do procedimento LSX Way, reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2000, vai reportar estabilizado, pode voadora? Até a chegada, São 4753. Até a chegada. Patango, Oshka, Papa Golf, aciona identificação, mantenha sob regra de voo visual, nível de voo 085. Azul 491, desça para 4.000 pés, QNH 1097. 4981 foi bom, filho. Papá, Romeu, até o meu Golf irá sobrevoar a cara por mais quantos minutos? Aproximadamente 2 minutos e 8. 7. Até o meu Golf entendido 2 minutos, 0,2 minutos. 0,2 minutos, senhorita. Tá na escuta permanente. Direita na Eco, solo 21, decimal 9, bom dia. Direita 219, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia. Papapapá, Mike, Romeu Vitor, transfere. Papapapá, Mike, Romeu Vitor, dessa via, chegada a Bomed 1 no paranível de voo 050, que é legal no 017. Bomed 1 para 050, que é legal no 07, graças a Deus. Papapapá, Mike, Romeu Vitor, reduza a velocidade para 250 nós, número 2 na aproximação. 250. Papatango, Oshka, Papa Golf. Ele está voando direto de Chima? Papá Romeu, até o meu Golf. Para encerrar sobrevoo, retorna aí, Guimar. Bravo Golf, mantenha o setor ainda em aguardo das frentes da torre. A manter o setor aguardando o Golf. Ao meu Dragon Golf, chame torno no 8 decimal 95. Acho uma torre, Golf. Fala o meu Dragon Golf. O Golf, prossiga. Passou o chão paralelo, encerrou o sobrevoo, retorna Enimar, já avisou. Na curta parafuso da Enimar, então, meu Golf autorizado de cruzamento da final, dono zero. Autorizado de cruzamento, chama na curta final da tela, meu Golf. Azul 4234, chame o centro Recife, frequência no 2000 decimal 85, alterno no 25 decimal 45. Chamar Recife 2085, alterno 2545, azul 4234, bom dia. Final, né, Golf, vento de aeródromo no 30 graus com 08 nós, pouso por sua conta e risco, reporte no solo controlado. Reportará no solo controlado, até o Golf. Salvador, bom dia, Azul 2, 783, pontos para pronto. 783, a linha decola sem parada no zero. Afirmativo. Cuidado, a linha decolar, o vento é 140 graus com 09 nós, Azul 2, 783. A linha decolador no zero, 2783. Tá no meu gol, sai no solo 4. 240 e frequência, bom dia, tá no meu gol. Bom dia. Quatro 753, chame torno no 8 decimal 95. 1895, tenha um bom dia. Salvador Alfa, papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, prossiga. Romeu 44, decolado de Serra Índia, é Queen, de Serra Índia, Queen, dessa ponto 2, a bota alocado 01115. Interceptando a BR-384 para sobrevoo no bairro da Federação, cruza entre Simples e Dona 507, sem interferir. Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, confirmando o POB. 2 no POB, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, fica atento ao MER 2 T20 na final, sua posição de 4 horas, corrigindo. Só de 2 horas, 4 milhas, rumo oeste. Cruzando 1.800 pés em descida. Está livre o cruzamento. Na escuta permanente do controle. Na sua permanente, visão com a aeronave na final. Não interfere, já superado, mais literal. Azul, 4981, desça para 2.000 pés. Autorizado final do procedimento LF X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Para 2.000 pés. Autorizado o procedimento, acorda lá, estabilizando, 4982. 783, decolos 42, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, controle 2783, até a volta. Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, contato radar, suba para nível de voo 200 sem restrições na saída Arboruno. 200 sem restrições na Arboruno 2783. Faça a Mike Romeu Vitor, reduza a velocidade para 220 nós. Reduzindo 220 nós. Azul 4981, vetoração para final ILS, curva esquerda para 200, limite radial 280 do VR de Salvador. Não tem condições no momento de importar, função da nossa performance 4981. Quente azul 4981. Azul 2783, vai direto Elefa. Direto Elefa 2783. Passarelo 2223, fala que está pronto no ponto de espera 0-0. 223, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. E manter 1-0, 223. 4753, solo 45, à direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, bom dia. Papá, papá, Mike, Romeu, Vitor, reduz a velocidade para 200 nós. Reduzindo para 200, Vitor. Dois, dois, três, autoridade a decolar. Puxa no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Sem livre decolagem, 2223. Papa Mike Romeu Vitor, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 095, limite radial 280 do VR de Salvador. Esquerda, 015, limite radial 280, Salvador, Vitor. 223, decolos 47, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, passarei 228. Salvador, passarei 2223. Cruzou 800 pés, só assim, na Arbor 1. Passaredo 2223. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 80 via saída Arbor 1. Passaredo 2223, ascende, ascensão 80 via. Forma que vai necessitar manter 3 mil pés, porque o... Passaredo 2223, mantenha a saída subindo sem restrição em nível de voo 80, canceladas as restrições de altitude. Gente, está cancelado as restrições, passaredo 2223, sem troca. Papapapa, Mike Romeo Vitor, curva direita para o 050, limite localizador. Direita 050, limite ao lock, Vitor. Papapá, Mike Romeo Vitor para localizador, curva direita para 060, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento e ele é seguido e estabilizado. Direita 060, autorizado o ILS é seguido 10, desça para 2000, Vitor reportará estabilizado. Cliente Mike Victor Alfa. Mike Romeo Victor, reduz a velocidade para 1,80 nós, tráfego Rio precede 12 horas 9 milhas com 1,50 de grau de speed. Reduzindo, Michael, meu vento. Controle, só mais, qual é o tráfego que antecede o Michael, meu vento, tipo de equipamento? É com 190 da Azul, Michael, meu vento. Ah, aqui, isso, tá reduzindo bem aqui, graças. 4981, estabilizado, final, ele. Azul 4981, no chame torno, no 8, decimal 95. 1895, graças, 4981. Torre Salvador, bom dia, Azul 4981, estabilizado final, ele. Azul 4981, altímetro no 017, o vento é 1,40 graus com 08 nós, depois autorizado, pista no 0. 10498. Mike Romeo Vitor passou o localizador, curva direita para 120 para o localizador. Direita 120 para o lado, Vitor. Passarei do 2223, informação de tráfego. 1:00 rumo sudoeste, manter o nível de voo 085, Charlie 402. Passarei do ciente. Quando possível, autorizaria para o do Quebec Victor 001, na coordenação com o centro. Aguarde, passarei do 2223, ao cruzar nível de voo na 00, vou direto a Alefa. Está presente, nível 100, Alefa? Passarei do 2223, suba para nível de voo 180. Ao cruzar o nível de voo 100, vou direto a Alefa. Ah, está aqui, 180, cruzar 100, Alefa, passarei do 2223. Estabilizado, visual, Mike, Romeu, Vitor. Papa, Papa, Mike, Romeu, Vitor. Chame torno no 8, decimal 95. 1-1-8-9-5, Vitor. 1-2-1-9, grafou. Muito bom dia, papapapá, Mike, Romeu, Vitor, transfere no LOC, visual. Papapá, Mike, Vitor, Mike, Romeu, Vitor, ciente, confirma a intenção, pouso no zero. Sureta, se não for atrapalhar essa sequência de pouso, prefere pousar no 97, por gentileza. Ciente, número 1 para aproximação no 97, reporte para o cancelamento do voo IFR. Ok, já cancela da presente, Mike, Romeu, Vitor. Tem, papapá, Mike, Romeu, Vitor, voo IFR cancelado 255, da presente autorizado, curva esquerda, base pela direita no 7, reporte na final. Curva esquerda, base pela direita no 7, reportará estabilizado final no 7, graças a Deus. Prossiga, papapá, Lima, papapá, Mike. Cancelado de Ponte del Rey, destino Valença, PLB 4. Robson 44, código 0156. Lima, Papa Mike, fica atento ao Robson 44, mantendo sobrevoo na federação. Vai ficar atento, manter a linha sobre o mar na próxima hora da barra, 107 também, Lima, Papa Mike. Papa Mike Vitor Alfa, fica atento ao Lima, Papa Mike, decolado de Del Rey, no sentido de Valença, mantendo o litoral. Claro, sim, mesmo visual, aproximadamente 2 horas da posição. Irmão Tomai, que reposte no Través de Fora da Barra. Papá Lima, Papá Mike? Vai escutar. Lima, Papá Mike, reposta outra vez, Farol da Barra. Pode ela na Barra, Mike. 22783, chame o centro Recife. Frequência no 26.0, alterna no 28.8. 260288 Recife, o 2783, boa. Confirmando pouso autorizado, pistão no 7, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado, não no 7, baixado e travado, Mike Romeu Vitor. Lima, Papa Mike, livre vai ser a coordenação. Papá Mike Romeu Vitor, no solo 59, confirme hangar 0 está? Tá. Tem que estacionar a frequência livre. Isso, já. Passaredo 2223, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna no 28.8. Centro Recife 1260, alterna no 282. Obrigado. Azul 2783. Azul 2736. Azul 2783. Azul 2783, transmissão da SEGA, chame centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Comandando Federação, vai para o novo sobrevoo Pernambuco, através de Duna, sem interferir mais litoral. Frente, Papa Papa Mike Vitor Alfa. Controle Salvador, bom dia, Tiané 6392, quem tiver informação, voo. Tiané 6392, luta para nível de voo 100, via chegada Bomed 1. Meu nível 100? Afirmativo, 6392, quem negar no 097. 100 na Bomed 1, Tiané 6392. Puxa, Xanem 312. Confirma, Xanem 312. Xanem 312, voo ITAP, injeção o Alfa Bambá. Manda ITAP, graças, Xanem Passando Bote Nova Golf, 5 milhas para terminal em Delos, serviço radar encerrado. Time controle Delos, frequência 120, decimal 1. 201, Golf. Nome é 312, desça para nível de voo 050. Nível 050, TNM é 312. Abandonando o sobrevoo no Bela Vista, solicita sobrevoo próximo ao São Rafael, proximidade com Simbra, Mike Vitor Alfa. Autorizado, Mike Vitor Alfa. Por quanto tempo? Confirme, Mike Vitor Alfa. Qual estimado de sobrevoo, Mike Vitor Alfa, no Hospital São Rafael? Não tem informações precisas da situação, vai averiguar um acontecimento e vai ficar sujeito à exploração da emissora, mas totalmente condicionado ao seu tráfego, Mike Vitor Alfa. Gente, Mike Vitor Alfa, temos um Alfa 320 da Avianca em aproximação mais 5 minutos. Romeu, Romeu Bravo, acho que eu chamei 12, Uno decimal, Uno. Xenemia 312, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés, ajuste 2017, reporte será estabilizado. Xenemia 312. No local solicitado, vai abandonar o setor, vai pra Simbra. Sente, Mike Vitor Alfa. Controle Salvador, bom dia, é o TAM 3304, informação com, descendo para o 160. TAM 3304, essa via chegada bom para 4.000 pés, que é legal no 0117. 4.000 pés, 1017, o TAM 3304. No Simbra, vai para sobrevoo São Martins através de Dona Mike Vitor Alfa. Sente, Mike Vitor Alfa. Salvador, um bom dia, Azul 2796, ponto de espera pronto da 10. Azul 2796, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão 10, vento 140 graus, 079. A linha decola da 10, o 2796. MA312, informa o helicóptero, 12 horas, 1 milha, mantendo 500 pés. Opção 44 não irá interferir na sua aproximação. Sente, visual com o tráfego do Oceané, 6312. Azul 2796, decolado aos 20, chame o controle Salvador, no 20.8. 1208, obrigado senhora, até a próxima. Salvador, Azul 2796, cruza 1000 pés. 2796, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 970, após 2000 pés, traz direto o código. Bono 70, após 2000 pés, direto Conde, o Azul 2796. Estabilizado, controle, Oceané 6392. Oceané 6392, chame todos, no 8, decimal 95. 295, obrigado, bom dia. Torre, Salvador, bom dia. Oceané 6312, sinal LF, pistão no zero. Oceané 6312, avistado, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1,40 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pistão no zero, Oceané Dando São Martin através de Duna, está com pro de Serranger, Ranger Mike, Vitor Alfa, informará com o visual. Gente, Mike, Vitor Alfa. Chame Salo Salvador, no 21, no decimal 9. Espera ver, Foxtrot. No Foxtrot, Salo 219, você é a 63, 2. Controle, autorizaria para o TAN 3304.